entre as 10 da manhã e o meio-dia na Boa Nova. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Outras conversas. É isso mesmo, outras conversas na Rádio Boa Nova, entre as 10 e o meio-dia, e nesta terça-feira, e tal como já tínhamos anunciado, temos um convidado já connosco, em estúdio, o engenheiro Carlos Maia, que foi recentemente reeleito na presidência do Partido Socialista de Oliveira do Hospital. As eleições aconteceram no passado sábado, dia 1 de fevereiro, à altura então de cumprimentar o Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro Carlos Maia, seja bem-vindo então à Rádio Boa Nova. Muito bom dia, obrigada por ter aceito o convite para estar comigo e com os nossos ouvintes nesta manhã. Muito obrigado, Liliana, bom dia, e a todos os espectadores, portanto, que nos ouvem. Exatamente, porque de facto estamos a ser ouvidos através do 100.2 FM, através também da radioboanova.pt, mas também estamos a ser vistos, porque estamos em direto através do nosso Facebook. Quem também nos queira ver pode então aceder ao Facebook da Rádio Boa Nova para também poder ver a nossa entrevista. Pode ser. Com certeza, muito obrigado pelo convite, como dizia, à Rádio Boa Nova, e em particularmente a si, Liliana, por este convite que me foi endereçado como recém-eleito presidente da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista de Oliveira do Hospital. Obrigado pelo convite e enfim, é com agrado que eu venho aqui, portanto, à Rádio Boa Nova, portanto, ouvir as questões que tenho para me colocar. Primeiro de tudo, temos aqui que fazer uma retificação, não é? Porque eu ontem, nos vários momentos informativos da Boa Nova, dava conta de que o engenheiro Maia tinha sido reeleito para um quarto mandato na liderança do Partido Socialista, mas não é assim. Peço então que esclareça, porque de facto é uma pequena mal retificação somente, porque não é o quarto mandato, é o terceiro mandato, atendendo a que o primeiro era norma no Partido Socialista, quanto os mandatos dos presidentes das concelhias e federações, nomeadamente, portanto, serem de dois em dois anos. Simplesmente em determinada altura, quando eu entrei a primeira vez, portanto, isso tinha sido alterado a nível dos estatutos do Partido Socialista, e o primeiro mandato foi de quatro anos e não de dois. Portanto, este será o terceiro, não será o quarto. Portanto, o daí mandato. Então o meu lapso, eu então pensava que seria um quarto mandato, isso já não seria possível, não é? Portanto, o limite é de três. Exatamente, mandatos. Exatamente. Portanto, estaríamos essa aqui numa ilegalidade, exatamente, se assim fosse, não é? É uma pequena retificação que efetivamente é o terceiro. É o terceiro mandato, portanto, está aqui a retificação feita, as minhas desculpas por tal lapso informativo. Engenheiro Maia, portanto, o terceiro mandato na liderança do Partido Socialista, já sente o peso da responsabilidade, sabe que tem por aí uma missão grande, vem aí as eleições autárquicas. Sabe que, claro que a responsabilidade é sempre muita, porque estar à frente de um partido, mesmo que seja a nível concelhio, obviamente terá sempre responsabilidades, porque nós temos, acima de tudo, uma responsabilidade, que essa é portanto, independentemente, enfim, portanto, daquilo que temos no contacto com os militantes do próprio partido, do dia-a-dia, mas temos fundamentalmente aqui uma grande responsabilidade no sentido do apoio, porque de retaguarda, digamos assim, política, a nível dos autarcas, portanto, a nível do Conselho de Oliveira do Hospital. E estou a falar, a referir-me, obviamente, portanto, a nível da Câmara Municipal, dos nossos eleitos, a nível da Assembleia Municipal e a nível também das próprias juntas de freguesia e assembleias de freguesia. Obviamente que, portanto, aquilo que nós pretendemos, porque isto vem no seguimento também da grande confiança que tem sido dada ao Partido Socialista a nível do Conselho nas nossas eleições autárquicas, e isso obviamente confere-nos a todos nós, não é só a mim, confere-nos a todos nós uma grande responsabilidade perante os oliveirenses, porque não podemos nem devemos de forma alguma defraudar tanto a confiança daqueles que são realmente as pessoas que nos elegem, que são os oliveirenses, e que depositaram em nós uma grande confiança e têm depositado uma grande confiança, portanto, ao longo destes últimos anos. De forma que essas expectativas, digamos, dos oliveirenses não podem de forma alguma ser defraudadas pela parte que nos toca. O que quer dizer que tem então um trabalho árduo pela frente, não só o engenheiro Maia, mas também toda a equipa que está consigo. Claro que sim, porque nós em cada momento nós reunimos, nós com os nossos autarcas, enfim, tentamos dar o melhor acompanhamento possível aos nossos autarcas, ouvir as suas preocupações, ouvir os seus anseios, as suas expectativas, e obviamente tudo isto tem que ser gerido dentro de um quadro daquilo que é possível, logicamente, porque nem tudo aquilo por vezes que nós pretendemos é possível de realizar. De qualquer forma, o esforço tem sido feito a nível dos nossos autarcas e há que, portanto, ressalvar isso, particularmente a nível da Câmara Municipal. E eu, que me perdoem tanto os outros autarcas do Partido Socialista, mas aqui o grande motor que tem havido em Oliveira do Hospital tem efetivamente sido o nosso executivo camarário. E eu digo o nosso executivo camarário porque é de lá que parte fundamentalmente, portanto, as grandes linhas de desenvolvimento do concelho, as grandes medidas a tomar, e portanto é daí que parte portanto a maior parte de tudo isso. Claro que os nossos autarcas de freguesia, e eu sou um autarca de freguesia, como exatamente, sabe, enfim, também temos as nossas expectativas, porque também estamos muito perto das populações, que no fundo essa é a nossa função, e sabemos quais são as expectativas também das pessoas. Obviamente que as freguesias, enfim, têm as limitações que têm, particularmente a nível financeiro, toda a gente sabe, e eu aqui tenho que dizer que hoje não é fácil, aliás nunca foi fácil, acho eu, mas também particularmente hoje não é fácil, porque as pessoas cada vez mais se tornaram mais exigentes, o que é normal, e de forma que também não é fácil por vezes responder a todos os anseios, a todas as expectativas das pessoas, de forma que, e nós estamos muito perto, portanto, das populações, estamos sempre muito perto dessas pessoas, de forma que, portanto, É um trabalho que não é fácil. É um trabalho difícil. Engenheiro Carlos Maia, o que é certo é que nunca o Partido Socialista atingiu tão bons resultados eleitorais sem ser com o presidente, com o atual presidente José Carlos Alexandrino. Portanto, foram resultados históricos nunca antes vistos. O que é certo é que já não vão poder contar com o professor José Carlos Alexandrino como cabeça de lista, porque também já tinha o limite de mandatos. Como é que vão descalçar esta bota? Olhe, eu acho que as pessoas em tudo isto são extremamente importantes, e nós sabemos escolher bem as pessoas, e é aquilo que tem sido feito tanto ao longo destes anos, tanto destes últimos anos, tanto, não é que anteriormente não tenha sido feito isso também, mas as coisas resultaram em 2009 como resultaram, e isso também nos obrigou a nós, portanto, enfim, sermos mais exigentes connosco próprio, portanto, na escolha, portanto, das pessoas em cada momento para as listas do Partido Socialista. Eu quero só lembrar, são os dados, quer dizer, porque a responsabilidade é grande do Partido Socialista perante o Conselho, porque eu quero lembrar só aqui coisas, enfim, alguns números, que são números, não passam de números, mas que é sempre bom, portanto, nós analisarmos estes números, porque através destes números também nós podemos tirar outras ilações. Em autárquicas, portanto, e falando de autárquicas, portanto, nós temos autárquicas em Portugal desde 1976. E de 1976 a 2001, realizaram-se no Conselho, portanto, 8 eleições autárquicas. Portanto, havia uma grande hegemonia, há que dizê-lo, tanto nessa altura, por parte do PSD no Conselho. E dessas eleições, neste período de 1976 a 2001, nestas 8 eleições, o Partido Socialista só conseguiu ganhar uma eleição, que foi na eleição de 1989 a 1993, na altura, portanto, com César de Oliveira. Foi a única vez, enfim, neste percurso, portanto, portanto temporal. Portanto, havia alguma dificuldade. Havia muita dificuldade, portanto, em afirmar o Partido Socialista no Conselho, porque o Conselho era predominantemente PSD, isso toda a gente sabe, toda a gente se recorda disso. De 2005, depois até hoje, até às últimas autárquicas de 2017, foram feitas 4 eleições. Em 2005 ganhou o PSD e em 2009, daí para cá, foi o Partido Socialista que ganhou as eleições em Oliveira do Hospital. Isto é um dado para a Câmara e também depois para a Câmara, também nas juntas de freguesia. Sim, sim, porque reparem, nós, portanto, em 2009, quando se dá as primeiras, portanto, quando aparece, portanto, o José Carlos Alexandrino, foram, e aparecem mais, foram super disputadas, foram muito, é? Disputadas, exatamente, foram umas eleições muito intensas, porque também foram com uma candidatura independente, exatamente. Exatamente, e portanto foram muito disputadas essas eleições, e nós conseguimos ganhar as eleições na altura por uma diferença de 600 e tal votos, o que foi muito bom, diga-se passagem, atendendo, portanto, às circunstâncias. Aquilo que realmente depois mudou daí para cá, muita coisa mudou daí para cá, particularmente mudou uma coisa que foi extremamente importante, que foi o Zé Carlos Alexandrino, o executivo que foi para a Câmara Municipal, ver e ter uma perspectiva, portanto, do que era uma Câmara Municipal perante portanto, os oliveirenses, perante os cidadãos e os seus cidadãos. E a Câmara Municipal passou a ser, como ele diz, muito bem, quer dizer, porque é verdade, portanto, isso passou a ser assim, uma Câmara de porta aberta. Toda a gente pode ir à Câmara e pedir, falar com o Presidente da Câmara, falar com os vereadores em cada momento, sem qualquer tipo de problema, coisa que até aí não acontecia. Isso dependia muito, enfim, da disposição do Presidente da Câmara anterior. Aliás, isso próprio se passava com os próprios Presidentes de Junta, que eram autarcas eleitos também, e, portanto, passou também a ser tudo muito diferente. Os próprios Presidentes de Junta notaram também muito, portanto, essa diferença. Notaram. Houve uma maior aproximação do Executivo com os Presidentes de Junta e com a população de um modo geral? Claro que houve uma política de proximidade, digamos assim. E que se veio a verificar depois nas eleições seguintes? Sempre se veio a verificar depois a partir daí. Como é que se conseguem realmente inverter, portanto, resultados eleitorais da maneira como se inverteram se não fosse desta forma? Claro que os oliveirenses notaram uma grande diferença depois da entrada de Zé Carlos Alexandrino e do Executivo Camarário do Partido Socialista, portanto, notaram uma grande diferença. E obviamente que a partir daí foram vendo que eram outras pessoas, eram outros protagonistas, com outra maneira de ser, com outra maneira de estar, com outra maneira de olhar o concelho, com mais ambição, porque faltava ambição em Oliveira do Hospital, e essa ambição foi trazida por este Executivo Camarário, é preciso dizê-lo, porque Oliveira do Hospital estava parada, estava estagnada, e tudo isto mudou. E não é por acaso, quando depois os resultados eleitorais, particularmente nas duas últimas eleições, foram como foram, não é por acaso que isto acontece. Acontece porque os oliveirenses reconheceram nestas pessoas do Partido Socialista, portanto, e neste Executivo, portanto, Camarário, e também, portanto, nas juntas de freguesia, porque é preciso dizê-lo, que nós temos uma grande maioria esmagadora, portanto, de eleitos do Partido Socialista nas juntas de freguesia e assembleias de freguesia. Portanto, tudo isto não foi só da Câmara Municipal, foi um todo. Isto foi um todo a nível de... tudo isto foi falado, tudo isto foi combinado, tudo isto foi estudado, tudo isto nós discutimos entre nós e dissemos que alguma coisa teria que mudar, e muito, em Oliveira do Hospital. E foi essa mudança, efetivamente, que depois deu estes resultados, deu estes frutos eleitorais que o Partido Socialista tanto tem tido. Portanto, mas terá sido também este líder, José Carlos Alexandrino, que ajudou, que acabou por galvanizar e permitir que também ao nível das juntas de freguesia houvesse este projeto mobilizador que tornasse o partido vencedor, quer na Câmara, quer também às juntas de freguesia. Engenheiro Carlos Maia, portanto, o partido vê-se agora com esta missão de preparar as próximas eleições autárquicas, terá que avançar com um novo cabeça de lista à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Já está pensado o novo cabeça de lista? É um elemento que já integra o Executivo Municipal. Em quem é que o partido poderá apostar? Olhe, como disse muito bem a Liliana, houve aqui uma figura central desde o início, que foi o Zé Carlos Alexandrino. Obviamente que sim. Todos nós sabemos que, portanto que é assim. Eu conhecia particularmente bem do José Carlos Alexandrino, tanto mais que somos conterrâneos. Eu sabia que tipo de pessoa é que ele era. Ele já tinha demonstrado as suas qualidades, enfim, à frente de escolas, da Cordinha, enfim, outras atividades, enfim, estava ligado à Caixa de Crédito, portanto, teve no futebol, ele teve um percurso, e todos nós sabíamos as particularidades humanas, e não só, e de inteligência também do José Carlos Alexandrino. O José Carlos Alexandrino, portanto, é uma pessoa muito espontânea, como toda a gente sabe, mas é uma pessoa pessoa muito voluntariosa também e vive uma grande ambição. E tudo isso, tanto somado, é que trouxe este desenvolvimento ao Oliveira do Hospital. Porque o Zé Carlos Alexandrino, como enfim, já anteriormente disse, não é uma pessoa que vir facilmente a cara à luta. Ele, quando se convence que tem que conseguir uma coisa, portanto, ele vai à luta e vai até às últimas consequências, se for necessário, para conseguir aquilo que ele pretende, portanto, e que tem em cabeça. E foi isso que ele fez ao serviço da Oliveira do Hospital. E fez-lo bem, diga-se passagem, porque os resultados estão à vista. Todos os projetos que aí existem, os investimentos que aí há, são muitos milhões de euros que vêm para o Oliveira do Hospital, que ele conseguiu trazer. Portanto, e tudo isso foi de uma grande luta dele, portanto, própria. Então, obviamente, teve também os outros elementos do executivo, portanto, camarário, à beira dele, portanto, connosco também a apoiar, portanto, da parte do próprio partido, e tudo isso, portanto, tem resultado. Ainda que haja outros problemas que não conseguiu claro, resolver, nem tudo, nomeadamente o ICC, exatamente, não é? Que é exatamente. Um problema que se arrastou e que está ainda sem resolução, afinal, desde o início do primeiro seu mandato, a questão da saúde, que exatamente. Está como está, e nós sabemos, portanto, ainda temos estas pedras. Pois, ainda temos isso aí que ainda não está totalmente resolvido, é. Aliás, o ICC não está resolvido, quer dizer, não está a obra feita, nesse sentido. É verdade, está encaminhada, efetivamente, está negociada, entre aspas, com o governo, está falado, o ICC está metido no caderno de encargos do governo para a realização nos próximos anos, não sabemos ainda exatamente quando, mas está nós lá. Agora estamos naquela fase do ver para crer. Do ver para crer, exatamente. Não, o ICC já estaria feito se, enfim, não se tivesse passado uma coisa que se passou, que foi, enfim, e aí temos que recuar um bocadinho para o anterior governo do PSD, que no quadro 2020, portanto, não houve um quilómetro negociado em Bruxelas para a realização de tanto de vias, vias, estamos a falar de estradas, em Portugal. E quando este governo do Partido Socialista entrou, deu-se com isso, em Bruxelas não havia um euro para negociado em um quadro comunitário de apoio para a realização de tantas estradas, e tudo isso dificultou, portanto, repara uma coisa, aquilo que se passa, aquilo que hoje se está a fazer, por exemplo, no IP3, ligação Coimbra-Viseu, vai sair tudo esse investimento do orçamento, portanto, nacional, não vai vir um euro da comunidade europeia, não vai, porque não vai haver dinheiro para estradas. Portanto, o IC6, aquilo que se irá passar a não ser que haja alguma mudança, entretanto, no novo quadro que irá ser negociado, portanto, aquilo que vai acontecer é que se essa situação se mantiver a nível de Bruxelas, portanto, aquilo que vai acontecer é que, portanto, o investimento no IC6 ou noutra obra qualquer deste tipo, e terá que sempre que sair do orçamento nacional. Isto também cria alguns constrangimentos, alguns problemas, logicamente. Claro. Pronto, mas é que a questão é essa, quer dizer, a questão da saúde, enfim, não está como nós queremos, houve alguma melhoria, efetivamente, a nível de colocação de médicos. Sim, em Oliveira do Hospital. Sim, a situação de médicos de família, mas sim, a questão das urgências está muito aquém daquilo está, que é está, necessário. Está, ainda não está como nós gostaríamos que estivesse, logicamente que não. Enfim, tentou-se mudar, e mudou-se, e bem, portanto, o período das urgências para a fundação no período das 8 da noite às 8 da manhã, o que já foi bom, diga-se, mas temos ainda outra parte que nos falta, e essa parte vai ter que ser negociada, vai ter que ser conversada com a Ministra da Saúde, logicamente, para ver aquilo que nós podemos fazer em Oliveira do Hospital para termos efetivamente umas urgências a funcionar 24 horas. E, portanto, o objetivo é esse. Portanto, essa luta continua, o IC6, enfim, também continua a luta, nós não desistimos dessa luta. Sabe que estes serão temas, certamente, que vão ser exigidos na altura da campanha. Claro, é normal. Não é? É normal, isso é normal. Agora, a questão que me punha de Zé Carlos Alexandrino. Pronto, Zé Carlos Alexandrino, obviamente, vai acabar o ciclo do Zé Carlos Alexandrino à frente da Câmara Municipal. Obviamente que o Partido Socialista, portanto, irá estar atento, como é a sua obrigação estar, para chegar o momento de propor aos oliveirenses uma pessoa, portanto, como que irá encabeçar a lista à Câmara Municipal, que obviamente nos ofereça todas as garantias, portanto, a nós, Partido Socialista, e também aos oliveirenses, no sentido de continuar este trabalho que tem vindo a ser, portanto, a ser feito. Poderemos ver o vice-presidente, o atual vice-presidente de Câmara como lista. Olha, eu posso lhe dizer, nós ainda não resolvemos, não nos debruçamos, portanto, sobre esse assunto. Exatamente, ainda é prematuro isso. Iremos, seguramente, ao longo deste ano, portanto, falar sobre isso, vamos debruçar sobre esse assunto. As eleições acontecerão em setembro do próximo ano, mais ou sim, menos. Sim, setembro, possivelmente, fim de setembro, início de outubro, será por aí, portanto ainda não está definido, não está definida a data, mas, portanto, ainda estamos mas será a mais por aí. De um ano. Estamos a mais de ano e meio, portanto, ainda das eleições. Uma coisa eu lhe posso garantir é que, pelo trabalho que tem sido feito dentro da Câmara Municipal, pelas pessoas que nós temos, que são, temos boa gente, com grande capacidade, portanto, para dentro da Câmara Municipal, e conhecedora também, particularmente, dos problemas do Conselho e dos problemas que existem dentro da Câmara Municipal. Nós temos três, quatro nomes, três, quatro pessoas que podem, qualquer uma delas, portanto, poder vir a ser, portanto, o candidato à Câmara Municipal. Enfim, são conhecedores. Por aí não temos grande dificuldade, digamos assim. Ou seja, qualquer um dos elementos que constitui o Executivo. Exatamente, poderá ser, exatamente. Do Executivo que está lá, portanto, em permanência, portanto, qualquer um não pode precisam ser. De ir ao exterior buscar ninguém. Não, de modo algum, até, ouça, nem há necessidade nenhuma. Porque não há necessidade nenhuma. Nós estamos aí a buscar pessoas fora para quê? Se nós temos cá gente de qualidade. Nunca será o Presidente da Conselhia a ser candidato à Câmara Municipal? Não, ouça. Eu sinceramente já não estou para aí muito virado. Eu nem sei tão pouco ser tão em tempos, se irei ser presente, se irei ser continuar a ser presente junto, candidato. Em tempos ventilámo-lo como um possível candidato à Câmara Municipal no jornal em que, sim, mas, de que fiz parte. Sim, não é? Mas agora já essa questão já não a coloco para mim próprio, porque eu acho que há pessoas que estão mais. Por um lado, mais novas que eu, inclusivamente, se calhar com mais paciência já do que eu, mas também com mais conhecimentos dentro da Câmara Municipal ao longo destes anos, do que eu próprio também sei o que se lá passa, enfim. Agora, as grandes políticas, digamos, de desenvolvimento de futuro do Conselho, obviamente nós falamos-las, portanto isso depois, enfim, com o dia-a-dia, com o decorrer do tempo, elas terão que ser implementadas. Uma coisa eu tenho a certeza, e tenho já pensado muito nisso, e obviamente isto vai passar por conversas futuras. Eu acho que o período dos grandes investimentos em Oliveira do Hospital, penso que está mais ou menos, enfim, há sempre coisas para fazer, logicamente, mas dos grandes investimentos e de estruturas em Oliveira do Hospital e mesmo cidade, eu penso que, portanto, que vão ser feitas até ao fim deste mandato, ou pelo menos se não forem inauguradas, vão estar praticamente prontas ou realizadas até ao fim deste mandato municipal. Eu penso que teremos que olhar futuramente o Conselho, se calhar, para outras vertentes, que não tanto este tipo de investimentos. Iremos ter que olhar, este Executivo Municipal já está a trabalhar nesse caminho também, por exemplo, a nível ali da ampliação da zona industrial, a nível da criação futuramente de novos lotes, chamar novas empresas, tentar atrair novas empresas para Oliveira do Hospital. E eu penso que, independentemente da política do governo, dos incentivos governamentais que possa haver, e tem que haver fundamentalmente para este interior, que precisa de gente, precisa de empresas para localizar aqui gente, para que as pessoas aqui residam, aqui fiquem, nós vamos ter que olhar isto seguramente de uma maneira muito diferente. E o próprio Executivo Municipal que vier, portanto, vai ter que se debruçar sobre isso. Vai ter também ele próprio, isto é a minha maneira de pensar, portanto, acerca deste assunto, que disponibilizar, se calhar, verbas e incentivos para poder chamar novas empresas para se localizarem aqui em Oliveira do Hospital. Mas acha que o atual Executivo não tem feito bem esse trabalho? Não, reparo, o atual Executivo estava aqui, tinha aqui alguns condicionamentos. Aliás, nós tivemos aqui diversos condicionamentos. Portanto, este Executivo, particularmente neste último mandato. Portanto, nós não nos podemos esquecer, e eu estou-me a recordar, por exemplo, que em 2017, antes das eleições, nós tínhamos perspectivado com, enfim, aquilo que nós veio a ser o Executivo Municipal eleito, nós falávamos e falamos, e estava tudo mais ou menos encaminhado e perspectivado para que os investimentos nestes 4 anos no Conselho e no pacote financeiro que já o próprio Presidente tinha garantido, e depois vieram outros, portanto, para que entrando em 2018, portanto, as coisas começassem, de como se costuma dizer, a andar, a caminhar, as obras postas a concurso, enfim, uma série de realizações que nós tínhamos pensado com o Executivo Municipal. Enfim, tivemos, não nos podemos esquecer, aquela grande tragédia de 2017, portanto, dos incêndios. Que ninguém esperava. Que ninguém esperava. Portanto, nós tínhamos acabado, na véspera do incêndio, de comemorar, fazer uma festa de comemoração, enfim, da vitória eleitoral, e logo no dia seguinte nós tivemos aquela grande tragédia que nos aconteceu a todos. Não estava nas nossas perspectivas, foi, como eu costumo dizer às vezes, foi um grande murro no estômago, portanto, que nós recebemos. E o Executivo Municipal teve que parar esses processos para dar atenção a todo o apoio que foi dado a nível de quem mais necessitava, portanto, e daqueles que foram, portanto, mais atingidos pelos incêndios. E 2018, praticamente, portanto, e parte de 2019 também, portanto, o Executivo Municipal não fez quase que outra coisa a não ser isso. É preciso as pessoas não se esquecerem disso. Foi aqui um hiato de tempo que nós podíamos ter, enfim, dedicar-nos a fazer outras coisas que estavam perspectivadas, mas que não as conseguimos fazer. Tivemos que as parar, o processo teve que parar para dar atenção, portanto, a toda essa desgraça que nos aconteceu. E isto atrasou muito a nossa oposição, por vezes, enfim, aponta-nos o dedo, porque é que agora se calhar estamos só agora a trazer determinadas realizações para o Conselho, porque estamos a aproximar de eleições. Não tem nada a ver com isso. Toda a gente sabe que isto não tem nada a ver com isso. Teve a ver, efetivamente, com tudo aquilo que aconteceu e que atrasou todo o processo, porque não há dúvida nenhuma que atrasou. E só agora é que vai haver condições para nós podermos, então, enfim, felizmente, ainda há muita cicatriz por curar, mas pelo menos aquilo que se conseguiu, portanto, remediar, remediou-se, e penso que bem, com os apoios do Governo e os apoios aqui a nível local, também da própria autarquia, enfim, acudiu-se a muita gente e tinha que ser assim, quer dizer, mas isto atrasou muito, claro, portanto, este processo. Claro, não há dúvida nenhuma. O que agora também a Comissão Política concilia à espera do próximo Executivo, certamente, ou do atual ainda, é que trabalhe mais esta área de ampliação da zona industrial e que possa atrair novas empresas e com isso também a fixação de mais jovens e famílias ao Conselho de Oliveira do Hospital. Sim, repare, é por aí. Oh, Liliane, nós na última Assembleia Municipal, não sei se esteve lá, nós aprovámos, portanto, o maior orçamento de sempre, portanto, do Executivo Municipal para este ano 2020 e depois irá também, portanto, prolongar para 2021. E vai ser muito dinheiro de investimento. E eu estou-lhe só para lhe recordar aqui que o caso do PEDU, o caso da Zona Histórica, que se anda a falar há tantos anos, e agora vai acontecer. Esse projeto vai andar, vai para a frente, vai acontecer. A própria Zona Industrial, como falei há pouco, os investimentos já, a Câmara tem vindo já adquirir, tanto de diversos terrenos para a ampliação da Zona Industrial. O Parque dos Marmelos, o novo Centro Escolar, aquela nova circular que vai haver, passando junto ao novo Centro Escolar que vai ser construído ali na Quinta do Margarido, que vai ligar à Zona Industrial. E, portanto, é uma circular, portanto, que vai, enfim, portanto, quem se quiser deslocar para aquela zona, enfim, vai aliviar um bocadinho o trânsito também aqui dentro da própria cidade. Aquelas obras que andam ali, tanto na central de caminhonagem, tanto atrás da central de caminhonagem, porque vão levar ali cento e tal, tanto lugar de estacionamento, a própria Casa da Cultura, que enfim, tem havido ali uns problemas, portanto, de construção com o empreiteiro, que já devia estar pronta e ainda não está, mas pronto, são acidentes de percurso, a Rua Virgílio Ferreira, enfim, os próprios investimentos nas freguesias, porque, repare, o próprio Presidente disse-nos logo, a nós, Presidente de Junta, portanto, quando foi dos incêndios, tenham paciência, mas vocês vão ter que esperar, porque nós não vamos fazer, ou não vou poder fazer, obras nas vossas freguesias. Portanto, vamos ter que esperar por melhor altura para isto, devido, enfim, ao problema que existiu, portanto, dos incêndios. Claro, e todos nós entendemos isso perfeitamente, quer dizer, logicamente. Que, agora, esperemos que agora, que, enfim, que neste período que vai faltar até ao fim do mandato, que algumas obras, portanto, irão ser realizadas também nas próprias freguesias, porque há expectativas que foram criadas, que é normal, a nível das populações e a nível dos próprios executivos das juntas de freguesia. Portanto, isto vai decorrer, vai ter o seu tempo, vai ter, as coisas vão-se fazer. Se calhar não se vai fazer tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito, mas estamos convencidos que vamos chegar ao fim do mandato e vamos, as pessoas vão reconhecer e vão saber reconhecer que nós que nos esforçámos, que fizemos trabalho e que não defraudámos as expectativas, portanto, dos oliveirenses. Muito bem, Sr. Engenheiro, estamos então a terminar esta nossa conversa aqui no programa Outras Conversas da Rádio Boa Nova. Portanto, o Sr. Engenheiro Carlos Maia, que foi reeleito para o terceiro mandato na presidência do partido, da Comissão Política do Partido Socialista de Oliveira do Hospital, estivemos aqui um pouco a escamotear aquilo que tem sido o trabalho autárquico no Conselho de Oliveira do Hospital, liderado por José Carlos Alexandrino, que conseguiu resultados históricos no que a maiorias absolutas dizem respeito no Conselho de Oliveira do Hospital, o Partido Socialista, que tem então esta grande missão de preparar as listas autárquicas para as eleições que deverão acontecer entre setembro e outubro do próximo ano 2021. Já nos disse então que o cabeça de lista à Câmara Municipal deverá sair do seio do Executivo Municipal. Sim. De Oliveira do Hospital. Esta é já uma certeza, vamos estar atentos, vamos ver então. Claro. Quem é que deverá ser, na certeza de que será uma lista ganhadora nas próximas eleições. Obviamente, Liliane, nem nós estamos a pensar numa coisa diferente disso. Obviamente que nos dá um certo conforto, portanto, enfim, os resultados eleitorais anteriores e com aquilo que, portanto, nós, enfim, fomos capazes de demonstrar ao longo destes últimos anos, daquilo que éramos capazes e que as pessoas acreditaram em nós. Penso que os protagonistas não vão mudar muito, quer dizer, não vão mudar muito. Obviamente vamos ter, e a nossa preocupação vai ser, que é extremamente importante isso também, ter boas equipes e boas pessoas, portanto, a nível, por exemplo, das freguesias. Isso sempre foi, portanto, a escolha nas freguesias foi muito importante para nós também. Poderão sempre manter-se também alguns nomes? Sim, com certeza que se irão manter, portanto estou convencido, parte dos possíveis, logicamente. Há um outro caso que, por limitação de mandatos, claro, não podem continuar a ser candidatos, mas obviamente nós vamos escolher outras pessoas seguramente com a mesma qualidade, se não mais, portanto, daquelas que estão, se possível, quer dizer, é esse a nossa preocupação. Poderemos ver o atual presidente de Câmara, por exemplo, na Assembleia Municipal, numa lista à Assembleia Municipal? Olha, há uma coisa que eu lhe posso dizer, sem falar rigorosamente em lugares, porque não foram falados portanto, ainda nada de lugares, portanto, há uma coisa que eu sei. É que o Zé Carlos Alexandrino, com uma conversa que eu tive já com ele, ele mostrou uma grande disponibilidade para que o PS fizesse com ele aquilo que ele muito bem, aquilo que nós muito bem entendêssemos. Portanto, ele está disponível para continuar a apoiar este projeto do Partido Socialista e para nós, enfim, o colocarmos onde muito bem quisermos entendermos. Eu acho que o Zé Carlos Alexandrino até poderia estar aí num dia qualquer, num lugar qualquer de destaque, porque merece, bem, porque merece, bem, pela bem. Capacidade que tem, estando, pela inteligência é? Que é tem, exatamente, por uma grande experiência que ele tem autárquica, quer dizer, e enfim... porque é uma pessoa com particularidades que não é fácil também arranjarem-se, enfim, todo aquele voluntarismo dele, toda aquela ambição dele, toda aquela, o que o espírito de luta, enfim, portanto, essas particularidades ninguém lhes pode negar. Claro. E ele é assim mesmo. Também não há, nós sabemos que não há duas pessoas iguais. Claro, não, claro. Há nunca claro, há duas pessoas, claro, iguais. Claro, não. Eu também tenho contado neste mandato, e é importante também falarmos com a experiência importantíssima da engenheira Dulce Passos, sim, na sim, presidência sim, sim. Da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, também vão continuar a contar. E deixe-me que lhe diga que a engenheira Dulce Álvaro Pássaro foi uma pessoa muito importante, portanto, que veio para junto de nós, portanto, nas últimas eleições autárquicas. Aliás, ela já tinha sido eleita anteriormente nas listas do Partido Socialista na Assembleia Municipal. Mas foi uma pessoa extremamente importante que veio também para junto de nós, portanto, a desbloquear por vezes alguns caminhos, exatamente, não é? Porque é uma pessoa muito conhecida, portanto, quer dizer, é uma pessoa com experiência, com muita experiência, é uma pessoa que tem bons contactos em Lisboa, que é normal, enfim, pelas funções também que desempenhou ao longo dos anos, e que também facilitou muito algum trabalho do próprio Presidente da Câmara, tanto a nível de Lisboa. Portanto, há que dizer isto e há que fazer justiça, portanto, a isto. Foi aqui um elo também muito importante para nós aqui de Oliveira do Hospital. E é uma grande oliveirense, quer dizer, a engenheira do Salvador passa uma grande oliveirense e gosta muito de Oliveira do Hospital. E vão também continuar a contar com... Ouça, nós vamos contar, vamos poder continuar, sempre poder continuar com toda a gente, com os melhores, com os melhores. É isso que nós, é esse o nosso objetivo. Muito bem. A propósito ainda da eleição de sábado passado, só referir, engenheiro Maia, portanto, o engenheiro foi reeleito para a presidência da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista, mas também nas secções, referir também que o Guete Martins foi reeleita, não é? Sim. A secretária coordenadora da secção do Partido Socialista em Lagares da Beira, Cristina Carvalho, foi reeleita secretária coordenadora na secção do Partido Socialista em Oliveira do Hospital. E António Manuel Ferreira foi reeleito secretário coordenador na secção do Partido Socialista de Alvoque de Várzea. Exatamente. Pronto, só para também aqui referirmos. São todos as três secções que existem no Conselho, tanto de secções de residência, digamos. Relativamente assim, então à Comissão Política do Partido Socialista. Engenheiro Maia, foi um gosto tê-lo. Muito obrigado pelo convite. Certamente iremos falar mais, porque vão se aproximando. Pensamos que não, mas o tempo vai passando, não é? E vão se aproximando depois as eleições autárquicas, são só em 2021, mas o que é certo é que o tempo vai passando. Muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigado também à Rádio Boa Nova de ter estado e à Liliana nesta manhã pelo convite. Muito bem. Muito obrigado também. Bom trabalho no leme do Partido Socialista de Oliveira do Hospital. Obrigado. Foi então a conversa com o engenheiro Carlos Maia, reeleito pelo terceiro mandato consecutivo, presidente da Comissão Política do Partido Socialista de Oliveira do Hospital. Porque todas as manhãs são diferentes. Porque todas as manhãs têm muita informação. Porque todas as manhãs estamos consigo. Entre as 10 e as 12, outras conversas com Beatriz Cruz e Liliana Lopes.